aquel día te vi y tu energía sentí. Bueno, Sasuke, bueno, galera. Yo no te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle es de mí. No te voy a negar. En el cuello pa' que yo la sé. Con mi mano en tu cadera pa' empezar como es. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Pa' baila, rácata, rácata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Tus ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. Da Amazônia. Essa Ângelo, abraçar com muito carinho. Meu de parceiro Fábio, da caixinha pra Vulacho. Rio de Neguinho. Paredão, Príncipe Negro, todo mundo por aqui com a gente também. Obrigado pelo carinho. Já está tudo! Nosso amigo do Paredão, Pavulagem também. Príncipe Negro, todo mundo junto, bacana. Bora, Magnata! Bora, Furioso da Amazônia. Nos regards se sont croisés dans une créature. J'étais belle tellement vulnérable devant ton charme. Jamais je n'oublierai cet instant où tu m'as transporté, baby. Un peu trop loin, j'ai dû voyager sans doute, puisque tu n'es plus là pour moi. Nossa, amigo Sandro, família Automania. Obrigado, Paulinha. Obrigado, Marina. Obrigado, sua mãezona. Temos que conversar, viu? Obrigado, família Rosário. Beijinhos. Fala do bode! Família Rasta na área! Setembro, meu irmão, São Tomé do Pacuí recebe o Trevinante. C'est lundi, il est pour nous un travail. Pour pas blélever ou amourer, on nous fait mal et l'idée. Sinta a fúria do Trevidante. C'est un bité fondamental. Marie Chantal. En cas senti vous tutuni, et moi même en tutuni. Caresse au cas transporter moi, en manier transport en commun. Si vous glaillez bien caché, et un gant très mal et l'idée. Dans celle laisser aller. Continuez. Chérie, tu me donnes ta passion. Et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment.

liga pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Nossos amigos também lá do Santa Rita, valeu! Cuidado pra ela não. Nosso amigo Bodinho! O homem da distribuidora, bora, bora, mais, era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. As mulheres independentes estão aí, então, meninas! Ô novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vim aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Galera, sinceramente, quem acha que o Vasco da Gama vai ser campeão do Campeonato Brasileiro, dá um grito bem alto aí. Do Corinthians também joga as duas mãozinhas pro alto. Quem acha que o Mengão vai ser campeão do Campeonato Brasileiro? E quem vai tomar banho no Rio do Macaco ali aí, galera? DJ Angel. Cadê o grito das mulheres gostosas? Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. O príncipe negro e velho pabulagem. Vai tremendo a bunda. Quem tem um amigo fura, olha aí, seguidores! É o bonde do PT, ela não precisa de play, porque já vive no automático. Pensa que eu não sei, mas sou um tanto problemático, bem que eu avisei. Essa cintura de elástico merece replay, e eu acho isso fantástico, já disse que amei. Elas gostam disso, ó. É mais uma do MM, é o menor do Mandelão. E aí, DJ RD? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o bailão, hein? As mulheres que gostam do Vraldo aí, não! Eu sou de Vraldo, hein, mulher? Essas malandras, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral, Vral, Vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Senta aqui, vai. Essas malandras, assanhadinha. Só quebrar, só quebrar, só quebrar. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. As mulheres que gostam de fazer amor no escurinho tão aí, tão gostosas. O ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. O papi. Senta aqui, senta aqui, papi. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Fala, Andrezinho. Senta aqui, vai, vai, vai, vai. Essas malandras, vai, vai. Assanhadinha, vai. Que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral, Vral, Vral. Vem pra favela, vai, vai. Fica doidinha, vai, vai. Então vem sentando aqui. E aí, DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano? Isso, isso, do jeito que a favela gosta. Já que estamos em quadra junina, olha, sonhei que eu era balão dourado. Debruçado no banco, estrelado. Família virtual, valeu, negão! Furioso da Amazônia. Na ginga de um carrossel. No sonho via a sanfona e a zabumba batendo tão forte, parecendo o coração. No tingling do triângulo, a poeira que sai do chão, mais um lindo prebebeta o coração. Pois nesse passo, o alto do arrasta pé. Até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. Para dançar! Veio nos admirar. Que era? É que era São João.

Novinha vai no chão, chão, chão. O desce mais, vai, vai. Eu sabia que eu pegava a Jess, sabia. Novinha vai no chão. Desce com ela, Jess, desce com ela. Minha vai no chão, chão. Minha vai no chão, novinha vai no chão. Nosso amigo Cueca, refrigerações. O Magnata. Novinha vai no chão, vai. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Devagarinho, devagarinho, vai. E desce, desce devagar. Só desce devagar. O motorismo, motorismo. Vai dançar a rocha agora, bora. Bora dançar assim, Bobinho. Poesia, eu escuto de Javan. Os caras que eu sou fã. Mas eu tô novo e tô solteiro na balada. Tô nem aí pra... Você quer o quê? Você quer o quê? Eu quero é curtir, vai. Eu quero é beijar no show do safadão. Vai. Novinha vai no chão, vai. Novinha vai no chão. Novinha vai. Devagarinho até em vão. Novinha vai no chão. Cadê o grito das meninas do Maracanã? O sala do Lecique, um beijo. Diz a galera tá pedindo pra tocar no paredão. As novinhas estão subindo. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão. Beba devagar, tatatá, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba mais, beba mais. Olha que beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba mais, bebe mais, mano. Ela só quer só pensar em beijar. Ela só quer só pensar em beijar. E ela quer paiar. Ela é independente, curte a vida livremente. Ela não resiste um som grave de paredão. Louquinha, mas domina a situação. Ela desce até o chão. Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão. Joga suína. Ela não resiste um som grave de paredão. Louquinha, mas domina a situação. Ela desce até o chão. Nossa, amigo Juliano, um abraço, Juliano. Beba devagar, o virtual, vem. Beba mais, beba devagar, menina. Beba mais, beba devagar, menina. Beba. Olha aqui, beba mais, beba Loredal, devagar. Beba mais, beba Loredal, devagar. Beba mais, beba mais, beba mais. Alô, meu rei. Alô, mulher, Sandro. Darlan. Isso aqui o Darlan gosta. Sucesso, nosso amigo Mano Walter. Vaqueiro diferente, Mano Walter. Ela só quer só pensar em beijar. Ela quer barriar. Ela é independente, curte a vida livremente. Ela só quer só pensar em beijar. Ela só quer só pensar em beijar. Ela quer barriar. Ela é independente. Do jeito que o barraco e o cheiro gosta, como é que é? Galera do Paredão pra Bulagem! Do Paredão, Príncipe Negro, bora neguinho! Ação, ela desce até o chão. Perde o juízo, mas copo tá na mão. Ela não resiste um som grave de um paredão. Louquinha, mas domina a situação. Ela desce até o chão, ela perde o juízo. Meu amigo Elson, garota VIP Cuiabá, tô chegando. Paz. Agora, o show do trepidante vai começar. 4:41, Tom. Chegou o momento do pó tentando o Interlan, filho. Quem tem lenço aí no bolso, pode puxar, pai. Vai com tudo, bora aí, Pop! Pop!

na carroça saudade é o que mais toca. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou. Papai dos fogos! E ela mais linda ficou. Tão bela pra ser meu amor. Fala, Marquinhos! Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela pra ser meu amor. Yeah!